Talvez não fui tudo aquilo que você sempre quis. Talvez porque sempre fui eu mesmo em tudo que fiz. Se não deu certo, me desculpe ter que ir embora. Faz de conta que eu nem tô aqui, porque de faz de conta foi a nossa história. No ponto de partida, pronto pra partida, uma chance e uma vida. Pra mim não dá mais pra ficar, preciso correr pra buscar meu lugar. A ordem foi dada largada. Tem gente que fala fazer, não faz nada. Atrás o que quero em busca da paz, andando pra frente sem olhar pra trás. Me desculpe, mas eu tenho que partir. De mochila nas costas, tá na hora de ir. Medos eu confronto, sempre pronto, dado teu não fujo. Meu destino eu não sei, meu caminho eu descubro. Me desculpe, mas eu tenho que partir. De mochila nas costas, tá na hora de ir. Medos eu confronto, sempre pronto, dado teu não fujo. Meu destino eu não sei, meu caminho eu descubro. Meu caminho eu descubro. Meu destino eu não sei, no caminho eu descubro. Uhum. Caminhando pensando na vida, pros problemas achar a saída. Vou seguindo em frente, mas vou diferente, contrário à minha rotina. Contramão do sistema, de volta na cena, não dá pra trocar de canal. Luz, câmera, ação, sou protagonista do filme da vida real. Tudo aqui tem seu fim, procuro em volta o melhor para mim. Pode até demorar, mas eu sei que não dura pra sempre a porra de um sonho ruim. Prossigo calado, mas prossigo esperto. Eu vivo agora, o futuro é incerto. Agora preciso ir embora, um passo a mais da chegada é um passo mais perto. Me desculpe, mas eu tenho que partir. De mochila nas costas, tá na hora de ir. Medos eu confronto, sempre pronto, dado teu não fujo. Meu destino eu não sei, meu caminho eu descubro. Me desculpe, mas eu tenho que partir. De mochila nas costas, tá na hora de ir. Medos eu confronto, sempre pronto, dado teu não fujo. Meu destino eu não sei, meu caminho eu descubro. Meu caminho eu descubro. Meu destino eu não sei, meu caminho eu descubro. 4-1-B.